você fica por dentro de tudo. Nacional Gospel. Indicativo de frequência. ZYK 775, AM 920 kHz em São Paulo. E retransmissoras espalhadas em todo o Brasil. Emissoras filiadas à Rede Nacional Gospel de Comunicação. Rádio. Oi, oi, oi! Aqui é o seu... Sim, juntinho comigo, Tati Broiser, te fazendo companhia, vamos juntos! Nacional, aqui é o seu lugar! Oh.